manhã de setembro, o sol com intenso brilho. Eu na frente abrindo as covas, Chiquinha menina nova, vim atrás plantando milho. O sol dava um bronzeado no seu corpinho rosado e dando uma cor morena. Cada grão que ela plantava, uma esperança brotava, como brota uma açucena. A natureza não erra e os grãos rachando a terra, e o broto nasceu robusto. E em cada abraçado eito, coração roçava o peito, como o vento no arbusto. O milho cresceu depressa, parecia uma promessa, na minha boca granando. E no tempo da colheita, Chiquinha menina feita, era espiga se empalhando. Numa tarde de pamonha, eu sem jeito com vergonha, já pressentia o perigo. Fui buscar no milharal mais milho para o curau, e Chiquinha foi comigo. Quebrando milho na chuva, eu tropeçava nas curvas, o seu corpinho molhado. Debaixo do pé de milho, como espigas no atinho, ficamos os dois atados. Passou o ano e desta feita vamos ter duas colheitas. O tempo foi bom pro milho, enquanto crescem as espigas, Chiquinha cresce a barriga pra colhermos nosso filho.